sua. O meu canto é força, meu canto é magia. Quem em Deus confia, só Deus pode derrubar. Selei, selei, meu cavalo, selei. Pode derrubar.